música, notícias, comentários e informações. Este é o programa Show de Informações pela Ecos. Apresentação: Júlio César. This time. It was so doggone early in the morning. I heard the rooster crow for days. That's what they used to do every morning where I live. And I looked out of my window. I saw my baby when she walked away. Look here. Olá, bem-vindo. Prazer ter sua companhia, prazer ter sua frequência aqui com a gente. Está entrando no ar o programa Show de Informações de hoje, já chegando o final do ano. E ele vem vindo aí, ho, ho, ho, com o saco cheio, né? Chega final de ano, quem não está com o saco cheio? Talvez seja por isso que o Papai Noel tenha sido escolhido, né, para representar esta data. Que na realidade é a data do nascimento de Jesus Cristo, né? Mas que a população brasileira vê como aquele velho homem, barbudo, que promete, né? Você chegou no shopping, chega em qualquer lugar e fala pra ele: eu queria ganhar uma boneca, queria ganhar um carrinho, queria ganhar não sei o quê, e ele promete: vou trazer para você. Talvez seja por isso que ele é barbudo e vermelho, né? Embora atualmente, né, ninguém sabe mais se ele é vermelho ou não é mais vermelho. A realidade é que ele está batendo a sua porta. Ho, ho, ho! Com o saco cheio. Mas o saco cheio é o nosso, né? Muito obrigado por estar conectado aqui com a gente. Você na sua casa, no seu escritório, em qualquer lugar deste planeta, ou quem sabe de outro planeta, onde nós estamos sendo neste momento ouvidos. Muito obrigado. Eu sou Júlio César, iniciando com você o programa Show de Informações de hoje, com muita alegria no coração, né? Muita esperança. E os caras querem aumentar o salário deles, né? Eles acham que ganham muito, muito pouco, né? Brincadeira, né? Como que alguém pode achar que ganha pouco? Aliás, já está virando um costume no Brasil ganhar pouco, né? Que digam os aposentados desta nação, que além de pagar imposto de renda, né, pagar a vida inteira e continuam pagando após a aposentadoria, e tem somente 5% de aumento, enquanto seus defensores em Brasília hoje, ao meio-dia, irão fazer uma reunião para decidir o aumento deles. Coisa bonita, né? Coisa bonita, coisa meiga. Eles querem equiparar os seus salários, né, o que eles ganham, com o pessoal do judiciário, que também, né? Parabéns a vocês do judiciário. Mas é isso mesmo, se a categoria está unida, meu amigo, ninguém derruba. Na verdade, todo mundo vai ter aumento aqui um dia nesse país. Nem que seja de impostos para pagar essas altas contas que eles nos impõem hoje, né? Talvez seja por isso que tem que se arrecadar cada vez mais. Talvez seja por isso que a CPMF, essa excrescência, né, que tinha um destino antigamente, que era a saúde, e hoje serve para qualquer coisa, talvez seja por isso que ela não irá nos deixar tão cedo, só em 2010, e na realidade não irá embora, não irá dar tchau, tchau, não, não. ela será diminuída, mas existirá para sempre nos nossos lares, no nosso coração. E o ministro ontem ainda falou: ganho pouco, quase 6 mil reais. Ah, meu Deus do céu. O que que você faria com quase 6 mil reais? Hein? Você já pensou nisso? O cara achou pouco, hein? Enquanto isso, o tráfego aéreo anda aéreo. Hein? Ninguém sabe se vai, se volta, se fica ou se sai, ou como é que fica a coisa, né? A culpa dos controladores, a culpa da aeronáutica, a culpa da ANAC, seja lá quem for, os aviões continuam atrasando. E aquela felicidade toma conta dos saguões, né? Saguões que falam? Do saguão, vai, vamos colocar assim. Dos aeroportos brasileiros. Que beleza, que final de ano. Não é à toa que o cara tá de saco cheio, não é verdade? Em homenagem a todos aqueles que estão nos aeroportos, a todos aqueles que querem voar, linha do horizonte. É, eu vou pro ar, no azul mais lindo, eu vou morar. Não tenha dono, qualquer lugar. foi pra você, Azimuth, linha do Horizonte, não é? A nossa linha do Horizonte tá uma beleza, viu? Se você conseguir chegar lá e ver, isso que é pior. Empresas aéreas querem a Força Aérea Brasileira fora da aviação civil. Deputados e sindicalistas também pedem desmilitarização do controle de voo. E deputados e sindicalistas, representantes das companhias aéreas e até autoridades, concordavam ontem, durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, que a desmilitarização do controle de tráfego aéreo deve ser feita. Na realidade, o ministro até chorou. Ele falou o seguinte: o que que eu faço com 6 mil reais? Ministro, atendendo a pedidos, essa daqui é para quem ganha quase 6 mil reais. Senhor, vou lhe falar. Nunca pedi assim. Sempre rezei pros outros, mas dessa vez é pra mim. Perdi tudo que eu tinha. Sei que fiz muita besteira, mas se você não achar meu bolso, Deus, por favor, coloque na carteira. Se eu fico aqui parado nessa bodeira sem fim, logo, logo os homens vão estar atrás de mim. Você tá numa boa, é o dono do paraíso, então me empresta uns trocados, Deus, é só disso que eu preciso. Deus, me dê grana. Deus, por favor. Deus, me dê grana. Seu filho tá na de horror. Seu filho tá na de horror. De manhã bem cedo, alguém bate em minha porta. É a proprietária que eu sonhei estava morta. Pulo pela janela na maior correria, mas é muito difícil, Deus, com a barriga vazia. Deus, me dê grana. Deus, por favor. Deus, me dê grana. Seu filho tá na de horror. Seu filho tá na de horror. Mas como eu posso amar uma treta decente, se até me falta pasta, Deus, eu escovar os dentes. Deus, me dê grana. Deus, por favor. Deus, me dê grana. Seu filho tá na de horror. Seu filho tá na de horror. Senhor, eu sei. Você é gente fina. Sei também que dureza nunca foi a minha sina. Aceito de bom grado uma bolada qualquer. Pode me dar em cheque, Deus, ou em dólar se puder. Deus, me dê grana. Deus, por favor. Deus, me dê grana. Seu filho tá na de horror. Seu filho tá na de horror. Deus, me dê grana. Deus, por favor. in your eyes and I can see that love's so dangerously. You're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play it smart. We're through before we start, but I believe that we've only just begun. When it's this good, there's no saying no. Fire, através do fogo. E também nossa singela homenagem a todos aqueles ministros ou não que ganham menos de R$6.000 por mês. Natal chegando aí, você querendo falar com seus familiares que estão distantes. Aí você pega o telefone e... Oi amor, tudo bem? Eu tenho que desligar porque já gastei muito. Pum, e desliga. Acabe com isso, meu amigo, acabe com isso de uma vez. A tecnologia chegou para ajudar você a se livrar deste problema. Através da tecnologia VoIP, da Telextream, tá? Que é tecnologia de última geração, por sinal, né? Da Telextream, você tem direito a 52 horas mês. Sabe lá o que é 52 horas? Olha, imagine você xingando sua sogra 52 horas por mês. Hein? Que beleza! Você consegue fazer isso com o seu telefone convencional? Eu duvido, hein? Duvido. E a Telextream, chegando agora ao Brasil, a Telextream já está em mais de 140 países com mais de 10 milhões de usuários, tá? A Telextream traz para o Brasil o que há de mais novo em telefonia VoIP. E com a vantagem que você não precisa estar conectado ao computador o tempo inteiro, você pode utilizar o aparelhinho ATA, que é o adaptador telefônico analógico, que você liga na sua banda larga e no seu aparelhinho de telefone e utiliza toda a tecnologia VoIP com muita qualidade. Fora isso, você que está aí e não ganha 6 mil reais por mês, quer ganhar mais, você pode ser um franqueado da Telextream. Muito fácil ser franqueado da Telextream. E aí ganhar dinheiro, hein? Ganhar dinheiro e utilizar o serviço, que é melhor ainda. Olha, você vai economizar na sua conta de telefone e ainda por cima vai ganhar um dinheiro no final do mês. Quem não quer? Até um ministro que é menos bobo que nós, né? Tá querendo. Hã? Ministro, uma boa para o senhor que quer aumentar a sua renda de 6 mil reais é ser um franqueado Telextream. Por isso, meu amigo, não perca tempo. Você tem que ter o Telextream. O Telextream é o seguinte: você pode gravar o softphone da Telextream num CD e levá-lo para onde você quiser. E de lá, instala num computador, né? Faz a sua chamada, né? E após fazer a sua chamada, você vai e apaga o arquivo. E tira de lá e use quantas vezes você quiser por um preço baixíssimo, tá? O sistema VoIP da Telextream, para você ter uma ideia, aqui no Brasil mal chegou, já estamos com 30 mil usuários do serviço Telextream, tá? 30 mil. Então não perca mais tempo, entre em contato aqui com a gente, 011-4612-6285, São Paulo 011, né? Ou através do nosso e-mail VoIP, VoIP arroba jmccom.com.br, tá certo? Entre em contato com a gente. Você que não é ministro, não ganha 6 mil reais, quer faturar uma graninha aí, né? Final do ano chegando, peruzinho de Natal, presentes, né? Saudade das pessoas que estão distantes. Use a tecnologia VoIP. É muito fácil, com qualidade, né? E a um preço sem concorrência. Por isso, não perca mais tempo. Tem o seu VoIP aí no seu computador. Ligue para quem você quiser. E tem mais, hein? Tem gente que tem VoIP e ainda tem que comprar crédito. Isso já era, né? Você está falando ali? Pois é, daí esse final de semana eu estive lá em Caraguatatuba. Depois eu vou para Pim, né? Acabou seu crédito. Aí você vai com cartão internacional comprar mais crédito. Acabou isso. Você paga uma mensalidade que, dependendo do plano que você escolher, para onde você fala mais, Europa, América Latina, toda aqui, Estados Unidos, né? Dependendo do seu plano, ou seja, comercial ou residencial, né? Ou os lugares que você mais fala, você, olha, uma média, vai. Quanto você gasta de telefone aí? Você vai gastar bem menos. Com certeza, vai gastar bem menos. E com a vantagem também de poder ser um franqueado Telextream. Por isso, não perca mais tempo, não marque bobeira. 011-4612-6285. Thank you.

da Telextreme. Mas voltando ao assunto de São Paulo, música para São Paulo, por que não? Estamos perdendo participação no PIB. Premeditando Breck, São Paulo, São Paulo. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura, nordestina moura de São Paulo. Gatinhas punk, um jeito yankee de São Paulo. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Não vá se incomodar com a fauna urbana de São Paulo. De São Paulo. Pardais baratas, ratos na rota de São Paulo. E pra você, criança, muita diversão. E Paulo e São. Tomar um banho no Tietê ou ver TV. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Chora menino, freguesia do ó, Carandiru manda aqui, aqui. Vila Sônia, Vila Emba, Vila Alpina, Vila Carrão, Morumbi, Paris. Mudança, Utinga, Boi, Mirim, Praz, Praz, Belém. Bom Retiro, Barra Funda, Ermelino, Matarazzo, Moca, Penha, Lapa, Sé, Jabaquara, Pirituba, Tucuruvi, Tatuapé. Pra quebrar a rotina num fim de semana em São Paulo. Em São Paulo. Lavar um carro comendo um churro é bom pra burro. Um ponto de partida pra subir na vida em São Paulo. Terraço, Itália, Jaraguá, viaduto do chá. Na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. Premeditando Breck, São Paulo, São Paulo, aqui na Ecos Radio. Muito mais opinião para você. Enquanto São Paulo perde 20% de participação no PIB, 20% dos paulistanos sofrem males da obesidade. Um em cada cinco paulistanos sofre de síndrome metabólica, conjunto de doenças decorrentes da obesidade que aumenta em 8 vezes os riscos de morte por infarto ou derrame. A alimentação rica em gorduras e açúcar é a principal culpada. Afinal de contas, temos que achar um culpado por isso. Foi a azeitona. Bem, coitada, azeitona não tem nada a ver com isso. Uma das músicas mais pedidas aqui na nossa programação, que inclusive você pode participar também, é só você escrever para jmccom@jmccom.com.br, tá bom? Pedir a sua música, mandar o seu recado aqui pra gente. Uma das músicas mais pedidas aqui, sem dúvida nenhuma, Raimundos, a mais pedida aqui na Ecos. Bem-vindo! Pedida aqui na Ecos, pedida pelo nosso e-mail jmccom@jmccom.com.br. Three Doors Down, Away from the Sun. Logo em seguida, Paralamas do Sucesso, Calibre. This life makes sense. Can anyone tell what I've done? I miss the life, I miss the colors of the world. Can anyone tell where I am? 'Cause now again I found myself so far down, away from so far down, away from the sun again.

onde você tem muito mais música e muito mais opinião, certo? É, meu, até quando? Sair pela rua, pau, pau, não sabe mesmo. Então, Natal chegando aí, você com saudade, né? Muita saudade do seu parente que está distante, não é? E você pega o seu telefone para falar Feliz Natal! E no final do mês vem aquela conta que você cai para trás, não é verdade? Acabe com isso, meu amigo, minha amiga. Acabe com isso imediatamente. Tem gente que foge até de porteiro de prédio quando chega no final do mês e vai receber a sua conta de telefone. Né? São pulsos, são minutos, e seja lá o que for, imposto, e dá-lhe imposto. Acabe com isso de uma vez, tenha tecnologia VoIP aí no seu computador, tá certo? Por um preço bem baixo mesmo, bem mais baixo que dos concorrentes que estão aí, hein? Bem mais baixo. Tecnologia VoIP é o telefone do futuro. E a Telextream chegando agora aqui ao Brasil, que já está em mais de 140 países ao redor deste planeta, com mais de 10 milhões de usuários. É uma empresa sólida, com mais de 10 anos. Para você ter uma ideia, a Telextream tem até o banco próprio dela. É verdade, associado ao Visa. E aqui no Brasil, eles já fecharam um contrato com o Banco do Brasil até, para que você tenha mais acesso, né, à tecnologia VoIP. Então, deixe de lado esse negócio de telefone convencional. Ah, mas eu não gosto de tecnologia VoIP, sabe por quê? Eu tenho que ficar o tempo inteiro no computador, né, falando com a pessoa. Não, isso aí acabou, viu, amigão? Acabou de vez. Porque agora, além do softphone que você pode gravar em um CD e levar para onde você quiser, você ainda tem o ATA, que você conecta no seu, na sua banda larga e no seu aparelho de telefone convencional, e passa a utilizar o seu aparelhinho de telefone convencional como se fosse um telefone VoIP, economizando muito nas suas ligações locais, nacionais e internacionais. Né? Quer falar com o Ceará? Alô, um forte abraço aos amigos aí do Ceará. Quer falar com Pernambuco? Outro forte abraço ao pessoal de Pernambuco. Quer falar com Austrália, Estados Unidos, China, Japão? Você escolhe para quem você quer falar. Você monta o seu pacote por muito menos do que você possa imaginar. E com a vantagem de qualidade de áudio e muitas outras vantagens que a Telextream oferece a você. Lembrando a você também o seguinte, a partir desse ano aqui que nós estamos entrando, 2007, né? Quando o nosso amigo lá em Brasília diz o seguinte: o Brasil não vai crescer tanto quanto eu esperava. Bom, o Brasil não vai crescer, mas você pode crescer. Você pode crescer. Dê o exemplo, cresça você. Seja um franqueado da Telextream. Mas voltando ao assunto, né? A partir do ano que vem, 2007, que está chegando aí, já está batendo a nossa porta, você vai poder utilizar a tecnologia VoIP também no seu celular. O seu celular vai passar a ser apenas um veículo de comunicação entre você e o seu telefone VoIP. Né? Mesmo que você não tenha crédito, não tem aquele papo do crédito? Né? Tem. Né? Quem já não ouviu isso? Não é verdade? O senhor possui apenas 10 reais. Mas nós iremos completar sua ligação. Que bondade que eles fazem com você, que tem telefone pré-pago celular. Cobra uma tarifa horrorosa. Mas com a tecnologia VoIP da Telextream, isso vai acabar. Porque mesmo com o seu celular sem crédito, você vai discar um código que a Telextream vai dar para você, tá? Você vai discar esse código. Vai abrir o canal do satélite que vai se comunicar com o seu telefone nos Estados Unidos. Então, sem crédito mesmo no seu celular, você vai falar com o mundo inteiro pagando muito menos do que você pode imaginar. A não ser que você seja do tempo do telegrama, né? Chega o sábado, ponto. Né? Não, não, acabou isso, meu amigo. Aliás, o telegrama acabou justamente por causa disso, porque ele era muito caro, cobrava os caracteres, as letras e tal. Então, Era totalmente inviável. Isso que acontece hoje no telefone. E os caras ainda vêm com papo de minutos, pulsos. Não, não, não. Deixa disso. A tecnologia do futuro é a tecnologia VoIP, que é voz sob protocolo de internet, né? Através da tecnologia VoIP, você se comunica com o mundo inteiro, se livra das altas contas de telefone. Você que tem empresa, você pode colocar o ATA no PABX da sua empresa e distribuir os ramais, né? Quanto a sua empresa aí não gasta por mês, né, de telefone? Acabe com isso. Acabe com isso de uma vez. Entre em contato aqui com a gente, 011-4612-6285. O VoIP da Telextreme está chegando agora aqui ao Brasil. Seja um dos primeiros a ser franqueados da Telextreme. Você ainda pode ganhar dinheiro muito mais do que ministro que chora R$6.000. É verdade mesmo, você ganha muito mais do que isso. Você que está pensando em abrir uma franquia, né? Ter seu próprio negócio, ser o seu patrão, não aguenta mais seu chefe te enchendo o saco. Olha a oportunidade que você tem de ser um franqueado da Telextreme por um preço sem comparação. Vai abrir uma franquia aí pra você ver. Imposto, taxa, ainda vem a prefeitura, não pode colocar outdoor, não sei o que, blá, blá, blá, blá, blá. Não, não, não. Na Telextreme isso acaba de uma vez. Você pode ser um franqueado da Telextreme e ainda utilizar o serviço Telextreme pagando muito menos nas suas ligações locais, nacionais e internacionais e com qualidade de áudio. Isso que é importante, a qualidade Telextreme 10. Experiência própria aqui, hein? Choveu muito aqui em São Paulo nesses últimos dias, que é uma tempestade aqui, que a Arca de Noé ficou atracada na porta da minha casa. Então, o que acontece? Fiquei sem telefone, mas fiquei com a banda larga. Então, o que que acontece? Utilizei o sistema da Telextreme em caso de emergência, tá? Fui lá, botei meu softphone e tal, e disquei pra onde eu quis, falei com quem eu quis, quanto tempo eu quis, sem me preocupar em pagar as altas contas de telefone. Aliás, o Brasil é um dos países onde as contas de telefone são as mais caras do mundo. Eu tenho certeza que você é inteligente. Primeiro, pela opção que você fez, estar aqui com a gente da Ecos, você já mostrou ter opinião e mostrou ser inteligente. Então, meu amigo, por favor, né? Não me decepcione. Você tendo um Telextreme, você pode ligar aí da onde você estiver aqui pra gente em São Paulo, conversar com a gente aqui. Não perca mais tempo. Entre em contato com a gente pela JMC Com através do telefone 011-4612-6285. Não adianta pedir música por esse telefone, que a gente não atende esse telefone para pedir música, viu? Música é pelo e-mail jmccom@jmccom.com.br. Esse daí é pro seu VoIP. Aí depois que você tiver seu VoIP, quiser bater um papo com a gente aqui em São Paulo, sem problema, será um prazer recebê-lo. Ou então escreva aqui para a gente, voip@jmccom.com.br. Legião Urbana, quando o sol bater na janela do seu quarto, vê se abre a janela para tirar o mofo, tá bom, meu amigo? Cuidado com o pernilongo, à tarde feche. Cuidado com a dengue também, viu? Mosquitinho tá por aí. Você que tem pneu cheio de água no quintal da sua casa, olho aberto, amigão, você tá colocando em risco a sua vida e a vida da sua família. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Show de Informações de hoje, agradecendo imensamente a sua paciência, a sua atenção e, acima de tudo, o seu carinho para com a Ecos Rádio. Muito obrigado de coração. Amanhã estaremos de volta. Lembrando a você o seguinte, hein? Deixa esse negócio de telefonia de lado, amigo. Telefone VoIP da Telextream, tá? Você não pode ganhar uma grana, ganhar mais do que ministro. Quem não quer ganhar mais do que deputado e ministro nesse país, não é verdade? Tá aí sua oportunidade. Seja um franqueado da Telextream, ligue para cá, 011-4612-6285, e saiba como ser um franqueado, tá bom? Outra coisa eu gostaria de dizer a você, você que gosta de esoterismo, né? Visite a página www.olhosdeoros.com.br. Oros com H, viu, amigão? Oros com H. Inclusive o CD interativo do jogo, né, de tarô egípcio já está à venda. Entre em contato com a Olhos de Oros, porque é muito legal mesmo. É sempre uma orientação diferente para o seu dia a dia aí, você que gosta de esoterismo. E você que está querendo enfeitar sua casa no final do ano aí, né, com velas, visite a www.atelier.com.br. Tá certo? Foi um prazer estar com você aqui. Você continua na programação da Ecos, onde você tem muito mais música, muito mais opinião e, acima de tudo, a verdade, que aqui a gente não esconde nada, a gente fala pra você que está aí do outro lado. Bom dia pra você, só de paz, só de alegria e de realizações. Bom, até amanhã, muito obrigado, tchau. But you won't get through to me. I'm a brand new woman. Now everyone can see. A brand new way of walking. A Ecos Radio Web apresentou Show de Informações. Até amanhã.